do rapaz. É possível tamanho atrevimento, envolvido no lombo do jumento. Faz o povo pensar que ele é demais. As fumarinas na cola do danado, o forró com o solto lá no centro. Nunca vi tanto caba ferreado. Esse pelado a puta tá fudendo. Já ficou meio cego sem pagar. Da cintura da nega não sentou. Não conversa que vem da capital. Pra fazer um trabalho social. É um corno passando por doutor. Esse caba safado vai ter que morrer. Esse caba safado vai ter que sofrer. Vai pagar os pecados. Vivendo um inferno no qual ele nunca acreditou. Oh, esse caba safado vai ter que morrer. Esse caba de feia, ele vai se fuder. Vai pagar os pecados. Valeu, João Pessoa.